de credos e rezas o meu país cresceu. Meio de dores e amores o jardim floresceu. Quantos filhos deixo só o mãe gentil. Tantas brechas encontradas que sutil. É tanto credo que eu não acredito em mais nada. É tanta bênção que penso que o povo todo é da pavirada. É tanto credo que eu não acredito em mais nada. É tanta bênção que penso que o povo todo é da pavirada. E veio Chico Bergon, veio Vinícius de Moraes. E veio a bossa, veio o choro, veio o samba e muito mais. Relutante brata todo o povo aqui. Retumbante da força pra sorrir. É tão incerto o futuro, tão perto que eu não posso fazer nada. É toda hora que estou que espera a coroa de protetorada. É tão incerto o futuro, tão perto que eu não posso fazer nada. É toda hora que estou que espera a coroa de protetorada. Alô, som, um, dois. Som. Som, um, dois. Sou Yara, de Fortaleza, Ceará, e estou ligada na Rádio da Juventude. Rádio Livre, difusão de ideias e pensamentos. Espaço aberto para a comunidade fazer a sua história. Zumbi rei, zumbi rei, ei, zumbi. Vixe! Zumbi, rei, zumbi dos palmares, quilombo dos palmares. Zumbi, rei, quebrem as algemas. Queime os emblemas, avante, revolução, o guerreiro de antes. Salve, salve, guerreiros, África, periferia, clã nordestina, peste negra aí. Anuncia, reverencia, rebeldia contra a burguesia, que te aprisiona, te deixa em coma, refém da covardia. Lembranças causam dor, sei quem colonizou, sei quem também matou. Quem é guerreiro é, jamais se entregou. Aqui ficou o sofrimento em cada rosto preto. O invasor português, o burguês brasileiro, nos roubaram o trabalho, nos roubaram a glória. Quando vencermos a guerra, resgataremos a história. É, a lágrima materna não cairá mais em vão. O preto aqui que dá tiro não vai ser preciso matar o irmão. Só vamos poder ser dono de nós e ter nas mãos o nosso destino. Quando a favela daqui ou de lá se rebelar e cantarem o mais célebre dos sinos. África. Africa.

além de passar um som aqui, né, é, chamar também o pessoal que quiser tá dando um recado. É, a gente preparou para hoje uma conversa aí sobre a questão da Copa que passou aí, qual que é o legado que essa Copa deixou, né? É, na hora da festa e tal, né? A gente sabe que todo mundo gosta de futebol, um ou outro que não gosta. A questão não é ser contra o futebol, né? Mas o evento da Copa é um evento de proporções enormes dentro de um país que tem questões muito mais profundas para resolver, para investir. E, no final, quem usufrui, né, são alguns grupos econômicos mesmo que fazem lá seu patrocínio, que vendem todo o material necessário, as empreiteiras que constroem, né? Enquanto isso, a gente sabe o quanto, né, trabalhador aí que morreu nas obras, né, que ninguém homenageou. A quantidade de pessoas também que foram despejadas dos locais, tanto os locais de construção dos estádios, como também das obras de infraestrutura que foram feitas só para atender as necessidades específicas da Copa, e algumas que não foi feito para atender necessidade nenhuma que não fosse do pessoal que vendeu o seu projeto e que construiu, como é o caso do veículo leve aqui, né, o VLT aqui, que a gente sabe que eles usaram só a Copa como desculpa para embolsar uma grana, né, e um transporte que não vai servir para nada, né, não tem nenhuma função. A única função que ele teve foi para aquelas pessoas que pegaram o projeto, a empreitada, ganhar dinheiro em cima dos nossos impostos. Então, essa é uma reflexão sobre o legado da Copa, né? E é muito importante também o quanto que a população não aceitou simplesmente também o que a mídia colocou, né? A população também fez sua parte, se manifestou, se organizou e também formou opinião em relação a alguns absurdos mesmo que acontecem quando tem um evento do tamanho da Copa, né? A gente viu realmente alguns desvios, né, do nosso recurso, recurso público, porque não era para ser gasto um centavo em obras da Copa, nem nada que tivesse relacionado à Copa, e foi utilizado, e assim, houve até uma desculpa do governo de que isso aqui é para a Copa. Por exemplo, a questão de segurança pública, que é investimento. A segurança pública, para mim, é mais educação, por exemplo. É uma forma, ter mais atividade de esporte, que não é a Copa, né? Porque lá é uma meia dúzia, tem uma meia dúzia de milionário lá jogando no campo lá. Mas a gente sabe que o esporte para os jovens, o quanto que ele é importante, e cadê os investimentos, né? Aí não tem. Então a gente sabe que o governo, na hora que ele fala de segurança pública, ele fala mais polícia. Eu não me sinto mais seguro andando com um monte de polícia na rua. Eu não sei quem de vocês também que sente, quiser falar. Eu não me sinto mais seguro por ter mais polícia na rua. Quando eu passo perto da polícia, a gente tem mais medo do que... Não, né? A gente... Tipo, aconteceu alguma coisa aqui, tem alguma coisa... Então, a gente quer que as pessoas vivam melhor, que não, né, não precise tá caindo numa vida de crime. A gente quer uma perspectiva de vida melhor para as pessoas, né? É isso aí que vai gerar segurança, não é mais polícia na rua. Mas eles usaram isso também como argumento aí para dar mais segurança na Copa e tal, né? Então, em relação à Copa, né, acho que, né, só complementando um pouco o que você disse, para mim, né, realmente é brincar com o povo, às vezes, né, com algumas coisas. Não, que de fato surgiu alguns lucros, mas quem é que vai ficar com esse lucro, né? Isso dificilmente vai chegar para a população, né? Vai chegar para meia dúzia de empresário no Brasil, para um monte de empresário fora, E a população vai ter... O que vai ficar com isso? Vai ficar com as remoções, vai ficar com os direitos, né, arrochados, né? O dinheiro que poderia ir para uma série de direitos que são garantidos, que a população deveria ter acesso, não vão. Então, né, de fato, a pergunta, né, que a gente coloca aqui para essa radiofeira é isso, né? O que, que vai ficar para a gente? Né, pouquíssima coisa. O próprio VLT, né, era uma promessa aí que em julho já ia estar testando e não sei o quê. E o negócio tá às veras ainda. E fora que, né, a gente não é uma informação oficial, mas que dizem que quando o VLT funcionar, um monte de linha de ônibus também vai sair. Então, a população vai continuar andando que nem sardinha no ônibus. Ou seja, vai piorar o serviço de transporte, né? Pois é. Então, né, acho que a gente pode dar uma pausa aqui, pedir pra galera que quiser vir falar também. Mas a pergunta, acho que tem que ficar também, é o que a gente pode fazer, né? Vamos ficar esperando, vamos ficar calado, né? Qual que é o nosso papel também, diante dessa situação que a Copa trouxe, né? E que vai trazer mais coisa ainda. Fernando? Então, a pedido do Thiago aqui, companheirinho, vai tocar uma música, Maggie Skate, música de skate aqui. Depois eu vou pedir também pra passar uma música da Copa aí, que é feita na viola, e acho que pessoal que quiser pedir música aqui, tá aberto aqui. Quem quiser pedir uma música, a gente dá uma procurada aqui e toca. Vamos lá então de som. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no olié. Flip de front ou de back, de nolly, crook de front. Dropa tá fácil demais, entra de kick no bowl. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no olié. Flip de front ou de back, de nolly, crook de front. Dropa tá fácil demais, entra de kick no bowl. Representando o skate. Escolhe qual que tu quer. Tá todo mundo aí da old school, new school. Escolhe qual que tu quer. Lembra das milhas? Escolhe qual que tu quer. Shape bem louco, resinado. Rolamento nas quatro. Mini rainbow no house. Te vejo mais que bolado. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no alié. Minhas manobras são loucas e eu não tenho limite. Skate é arte de rua e meu estilo é street. Aqui na pista é sinistro, só vai ter moleque bom. 360 aéreo, saiu do Ralph de front. Quem tem o dom, bom, vai, vai, os moleque. Tô encaixado, corrimão, nolly clube de back. Sente o rap, ouve o black, já subi 5 metros. Meu olho é estilo X-Game, eu rasco os truques no teto. O neco atrás, tanto faz, pra pista eu dou meu show. Erro muda larga demais, saiu da lado do bolo. Mando um flip, lip slide, encaixa a base de lado. Bota a camisa pra fora, do estilo largado. O meu iPod sai fresquinho e aí não leva mal. MP3 até a boca, eu sou fly, Charlie Brown. Eu me não sou se eu cair a pista cobra. Os moleque grita, aquela manobra. Esta é minha companheira de segunda a sexta-feira. Quero o braço, ralo a perna, mas skate tá na veia. Eu correr como uma mulher. Meu sonho é virar pro. Aí na capa da revista tem um patrocinador. Sente a dor, machucou. Aí moleque é só comer. Andar de skate não é pra gralha. Faz de novo, paga o preço. Cala a boca que tá certo. Posso estilo, vai de perto. Manda um flip manual que os local vão ficar quietos. Se meu tênis tá rasgado, eu mando logo um silver tape. O Ralph só me dá preju, eu quebro os 4, 5 shape. 900, corrimão, rock'n'roll, escadaria. Hard flip tá no style, quick flip, subo a guia. Mando um invert maluco, mas aí desce de back. Tony Hawk machucado, esculacha esses moleque. Carobinha, Dieguinho, os maluco representa. Se o ferrugem não errar, os comédia se aposenta. Dropo bowl, sai de front, meu estilo é muito gringo. Então eu vou correr domingo, um campeonato amador. Sou local, mas sou bem-vindo, hoje o dia tá tão lindo. Tem olheiro, tem mulher, tem até patrocinador. O meu sonho é ir pra Tampa e maluco, não adianta. Eu vou correr um campeonato e também vou virar pro. Saí na capa da revista, hoje é minha aquela pista. Aí moleque, hasta lá visto, meu estilo esculachou. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no alié. Flip de front, de back, de nolly, crook de front. Tropa tá fácil demais, entra de kick no bowl. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no alié. Flip de front, feedback de Nolly Kick de front. Tropa tá fácil demais, entra de kick no bolo. Bate o skate na borda, desce de base trocada. O estilo dele é overall, olha que volta mandada. A minha calça largada, camisa de manga longa. Tênis zoado, rasgado, boné de aba redonda. Um minuto é pouco pra eu mostrar meu estilo. Descer pelo corrimão, escorregar pelos trilhos. No circuito amador, cê vai ver quem é quem. Vou tentar ir pro pódio aqui no Rio Skate Jam. No half, no quarter, no curb, no chão. 45, mini ramp, 50, no corrimão. Tô de lixa nacional, mas aí nem escorrego. Switch, big spin pra calar a boca dos pregos. Encaixa os truques de front, é pra quem nasce com dom. Bota o skate no chão, eu quero ver quem é bom. No freestyle embaçado, é só manobra de louco. Quase caí de cabeça, escorreguei, foi pro toco. Lei da laje no bolo, quebrei meu shape no meio. Passei vergonha no chão, sei que meu tombo foi feio. 5 pontos no joelho, mês na cama doente. Se eu perder o campeonato, eu vou quebrar esse skate. Santos ABC, Minas Realengo, Anchieta, Praça 15, Aterro do Flamengo. Ilha do Governador, Juiz de Fora, Curitiba. Recreio, Praça do Hora, Filha Juquitiba. O Rodrigues Mineirinho, Bob Sérgio Negão, Alex Carolinas e Kizira Aclimação. Zona Sul Ibirapuera, e os doideira do Capão. O Vertical mandando aéreo, Elixir no Japão. Mando show, Betis, Molly Hill, Bob Flip. Sai de olho, troca a base e entra no Bold Kick. No meu fone eu ouço Mag, me amarra em hardcore. Rage Against Machine, Sepultura eu sei de cor. Body Call, Suicide, System of Down, Wu-Tang Clan, DMX. Ouço rap nacional, Skate Mag, Mag Skate. Sente a rima de bandido, seja bem-vindo ao Old School. Meu estilo é muito gringo. Sai da pista, relaxa, vai dormir que já tá tarde. Desce a rua no drift, aí maluco, manda um slide. Xinguarde eu não tenho. Eu tô sem joelheira, capacete tá em casa. Sem a cotoveleira, de flip, de front, de kick, de back. Meu olho faz flag, a batida do meu rap. Os malucos do spray, os grafite de tag. Os pro amador, pra quem é skate mag. Cala a boca que tá certo, force estilo, sai de pé. Manda um flip manual, os local vão ficar quieto. Os mano, as mina, quem quebra os truques, o shape. Pros doideira que é style, que mora em cima do skate. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no ali, yeah. Flip de front, de back, de nolly, kick de front. Tropa tá fácil demais, entra de kick no bowl. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no ali, yeah. Flip de front, de back, de nolly, kick de front. Tropa tá fácil demais, entra de kick no bowl. Olha flip, rock, slide, escolhe qual que tu quer. Pode botar três skate que eu vou pular no ali, yeah. Flip de front, de back, de nolly, kick de front. Tropa tá fácil demais, entra de kick no bowl. Tropa tá fácil demais, entra de kick no bowl. Escolhe qual que tu quer. Tropa tá fácil demais, entra de kick no bowl. Escolhe qual que tu quer. Tropa tá fácil demais, tropa tá fácil. Tropa tá fácil demais, entra de kick no bowl. Legal, legalización. Cannabis de calidad y barato. Legal, legalización. Maconha, crack, cocaína, álcool, oxi. Contra ou a favor? Legalize o debate. Não adianta fingir que o problema não existe. Thank you. Quem ganha de goleada é a mentira e a roubalheira de uma gente engravatada. Driblam a legislação e o juiz não apita nada. Desviam até merenda no prato da criançada. Falando para o povo, onde o povo está. Now it's so clear. Time to make our dream come true. Thank you. Feira, falando para o povo onde o povo está. Salve aí, galera. Tocou aqui uma música do Ing Malmest, companheiro ali é o Jonathan, né? Da casa aqui da frente. Valeu aí. Abraço. Quem quiser pedir mais música aí, tá liberado aí. Só chegar, colar aqui e pedir. A gente vai falar um pouco aqui mais sobre essa questão que a gente vive hoje, o pós-Copa, né? Depois de toda a euforia que a gente teve, toda a agitação, torcendo, Brasil torcendo. E o que que a gente volta para a realidade e vê o que a gente tem na situação política, econômica, social do país, né? O custo de vida lá no teto, né? Tanto que a gente paga de imposto na alimentação, né? O imposto embutido no alimento que a gente compra no dia a dia, no supermercado. É sempre pior para o pobre, né? O pobre é que paga mais, o rico tá isento, né? É desproporcional, né? O cara que é pobre ganha um salário mínimo, paga o mesmo número de imposto que o cara que é milionário, né? E muitas vezes o cara que é milionário deixa de pagar impostos, só nega impostos pro governo, e a gente tá nessa aí. É, a questão da especulação imobiliária, né? A gente sabe muito bem que hoje comprar um apartamento aqui, principalmente na Baixada, é uma coisa impossível, né? Praticamente impossível. Só quem já tem um pé de meia aí bem, bem grandinho consegue até financiar e comprar, mas se financiar também vai ficar a vida toda aí pagando, né? E o aluguel também tá muito caro, né? A gente tem... Chega muitas vezes a mais do que 60% do nosso salário a gente dedica para pagamento de aluguel, financiamento, essas coisas. Então, além de toda essa propaganda que a gente vê do governo, né, de que está melhor, as coisas estão melhores, tanto o governo federal quanto o governo estadual, as prefeituras, a gente não pode isentar ninguém, né? Todos os políticos jogam o mesmo jogo, que é o jogo das empresas, é o jogo de quem tem muito dinheiro e contra quem não tem, contra o resto da população, que é esses 99%, o 1%, que são as grandes multinacionais, grandes empresas, e o pessoal endinheirado, né, o Eike Batista, esse 1% é representado pelos governos. Esse 1% é quem dita as regras do jogo político. E a gente, como é 99% de toda a população, a gente fica refém das políticas empregadas, né, por esse cartel, esse amontoado de punhado, né, de pessoas que ditam as regras políticas do país. Então a gente tem que entender que democracia não significa apenas eleição. Não é só na hora de votar lá a gente está isento de ter outras... outras obrigações que seriam, né, importantes a gente tomar e que a gente muitas vezes não toma. A gente pensa que chegando lá na urna e votando conseguiu colocar ali o máximo de democracia que a gente podia ter. Não, democracia é muito além do que o voto, né? A gente tem que praticar a democracia no dia a dia, pressionando os governos para que atendam as nossas reivindicações, que são muito mais do que justas, são necessárias, né? Então, eu acho que é um meio que a gente tem que começar a praticar, né? Não pensar em democracia, não pensar só em direitos, colocando o voto na urna, mas sim a gente começar a partir para uma ação política direta, né? De confronto, de pressionar mesmo não só os políticos, mas a gente ter o controle social do poder político. Não delegar o nosso poder a eles. Né? É. Eles nunca vão representar a gente. Eles vão representar esses interesses, como eu falei, do 1% da população. Quem é esse 1%? São as grandes elites. E a gente, como não é representado por eles, a gente tem que inverter essa lógica, né? Então aí que acho que eu abro para os companheiros falarem. Não, eu só queria colocar, né? Por que que a gente perguntar, né? Por que que será que a política que está aí, né? Seja em nível federal, municipal, estadual. Alô, Roscabo. Alô, aí. Por que que essa política só representa empresários, só representa esses caras, né? Eu acho que existe todo um sistema aí, mas falando em miúdos é porque os caras pressionam, né? Pressionam através do lobby, pressionam com grana, pressionam financiando campanha, né? E a gente do lado de cá, que é a maioria, né? Afinal, né, a população mesmo, né? A população mais ferrada, né? Que somos a maioria da população brasileira, né? A gente não tem essa prática de pressionar, de fazer a coisa correr pelo certo. A gente vai se acostumando com a questão da corrupção, a gente vai se acostumando com um monte de coisa que não é a função da política. Então, eu acredito, né, que uma das formas que tem é, assim, não tem jeito, é se organizar. Porque esses caras têm um poder muito forte com grana, com lobby, mas nós temos a maior parte da população. Então, se a gente se organiza, a gente tem condição de fazer isso mudar, né? Só que enquanto a gente ficar alheio a isso, a gente não se preocupar, a coisa não vai andar, não. E vem aí mais uma eleição, né? A gente já vê cavalete na rua e tal, de candidato pedindo voto. Daqui a pouco o pessoal começa a ir na rua apertar a mão, pegar a criancinha no colo, vai chegar aqui na feira também, um monte de gente distribuindo panfletinho, cheio das bandeirinhas e tal. E há quantos anos, né, tá esses caras aí, as mesmas pessoas, né? Se não são as mesmas pessoas, são os filhos dessas pessoas, vindo aí pedir voto. Eles se alternam no poder, ano é vereador, aí depois vem para prefeito, aí depois pede para deputado, aí ganha um carguinho aí na prefeitura. E há quanto tempo as coisas continuam do jeito que estão, né? A gente, cada ano eles vêm aí com o mesmo discurso aí, às vezes a gente cai nesse discurso na esperança de que as coisas vão melhorar, e enquanto a gente não fizer por conta própria as coisas, não vão melhorar mesmo. Enquanto a gente tiver confiando nessas mesmas pessoas aí, nesses mesmos parasitas que vivem aí, vivem da nossa grana, a gente não vai conseguir melhorar a nossa vida mesmo. E realmente, esses caras não vão trabalhar pra gente. E a gente vê, voltando aí pra questão da Copa, que o Brasil perdeu de 7-1 aí pra Alemanha, que o pessoal fala, uma vergonha, humilhação. Humilhação é a gente lá no CREI tentar ser atendido e tal. Humilhação é ver, tentar colocar, brigar pra uma creche, né? Pra colocar o filho. Humilhação aí é saber que não tem merenda na creche pra criança. A gente não. Todo ano aí é uma luta aí atrás de saúde, de educação. Pegar abuso lotado todo dia e pagar uma fortuna. Isso que é humilhação e vergonha, né? O busão lotado todo dia aí, 8 da manhã no ponto. Agora, fim de semana, o busão que não chega, né? Como se fosse, se nossa vida fosse só trabalhar, né? Também, o busão não passa fim de semana, vai à noite aí esperar ônibus, lotação. Lotação que passa direto sem levar o idoso, né? Isso sim é uma humilhação, uma vergonha. Então, a mensagem é essa, né? A gente parar de acreditar em sanguessuga, em parasita, que vem pedir o nosso voto de 2 em 2 anos. Duvido a gente conseguir aí formar um grupo de 10 pessoas e conseguir falar com o vereador e conseguir que uma reivindicação seja cumprida. Conseguir falar com o prefeito, então, mais difícil ainda. Então imagina esses deputados aí todos aí que estão pedindo voto, se um deles for eleito. Quando que a gente vai conseguir ter acesso a isso? A gente não consegue, mas os empresários, tudo rápido. É só marcar, vou agora lá, o cara atende. Quem financiou aí tem até o celular do cara e fala a hora que quiser, né? Pode ligar de madrugada que o cara vai atender. Rodrigo? Ainda fala com o cara assim, ó, paguei você pra isso, pô. É isso que acontece. Quando não é os caras que é os próprios empresários, muitos deles são empresários também, abre empresa até pra... Pega licitação pública e o cara entra com uma concorrência desleal lá, ganha já é tudo assim, direcionado para ganhar, entendeu? Então, quando não é os próprios políticos, é os caras que pagam eles para estar lá, é o cara que paga a campanha deles, entendeu? Então a gente tem que ficar mais esperto mesmo para esse tipo de situação aí, É, muita gente já, né, já tá esperta para isso mesmo. Mas a gente, na hora de votar, não ficar nessa do menos pior, não. Acho que pensar, cada um tem uma opinião. Eu, por exemplo, não acredito nessa via eleitoral, né? Tem pessoas que já acham que pode, de repente, mudar alguma coisa por aí. Mas, assim, o mais importante é a gente se organizando para cobrar desses caras aí, das políticas públicas, entendeu? A gente cobrar uma educação melhor, a gente cobrar a saúde, que a gente aqui na Baixada está num processo muito grave aí, que muitos serviços estão sendo privatizados por conta do interesse desses caras. Serviço da área de saúde, que é básico para a gente, importante, estão sendo privatizados, entendeu? Então a gente tem que ficar ligado nisso, porque isso é mesmo quando é um serviço gratuito, entendeu? Mas ele é pago pelo nosso dinheiro público, né? E está enriquecendo mais ainda esses caras que usam a política para benefício próprio, que é o que eles fazem lá. Eu queria desafiar o pessoal que está aqui ouvindo, quem está aqui passando, né, que vem aqui, o microfone está aberto para você dizer o que você acha da política, o que você espera da política. Né? Então, quem quiser, está aberto aqui, pode vir falar. Tá à vontade aqui, só. Opa! Qual que é o seu nome? Ana Maria. Dona Ana Maria, fica à vontade. Eu acho que não se espera nada da política. Como professora, eu vejo que a educação cada vez mais está indo para o brejo. Ninguém se preocupa com o que realmente interessa, que é a educação. Então, do jeito que está, não tem como sonhar. Muito obrigado, Ana Maria. A educação é um ponto, né, fundamental e que tem sido cada vez mais negligenciado, seja por qualquer tipo de governo. Chega muita propaganda, né, de que não, tem escola técnica, não sei o quê, mas a escola básica, né, principalmente, está bastante... Também, pelo amor de Deus, a merenda escolar, não. Comida seca para criançada, bolacha seca. Não tem jeito. E boa parte das crianças que vão para a escola depende dessa alimentação, né? Depende. E o professor mesmo depende. Dobra período, fica na escola, come o quê? Vento ou paga, né? Paga a marmitex. Só que a criança não tem esse jeito de pagar a marmitex, não tem esse dinheirinho na merenda, na bolsinha deles. E quando começa a chegar perto de eleição, aí começa a ter sucrilhos, salsicha de cachorro-quente. É tudo perto da eleição, tem tudo isso na escola. Aí passou a eleição, volta essa. A mesma. Depois passou a eleição, volta a mesma crise, falta merenda, ou então a merenda de péssima qualidade mesmo. Né? Tchau. Não sei se a galera quer dar mais um alô, mas antes de encerrar essa primeira parte aqui, antes de voltar para mais uma música, eu só queria ressaltar um aspecto que é a gente também, acho que o que a dona Ana Maria falou é importante, a questão da educação, né? Pensando na gente também, porque a gente acabou, muitos de nós, criando uma visão deturpada de política, né? De que política é para eu me dar bem, política é para eu fazer amizade com tal cara, e a política ela é feita, é um espaço de fazer as coisas para a população e não para um e outro. Então, acho que cabe a cada um também, para a gente conseguir transformar as coisas, nós temos que mudar também a nossa forma de enxergar. Claro que isso também é resultado de anos e anos de uma política que nunca deu atenção para as pessoas, mas acho que temos que fazer esse esforço também de mudar a nossa visão, não querer também enxergar a política como um lugar para eu me aproveitar, para eu ganhar vida. Política não é para isso. Política é para transformar a realidade da população, né? Não sei se alguém quer comentar, senão vamos de som aí. O Rodrigo também fez um som aqui bacana que tem a ver um pouco com essa questão da política. Vamos rolar agora aqui. Raio da Juventude, é isso aí. Então aqui, microfone aberto pra galera. Eu sou Isaías, militante da Joque Fortaleza e estou ligado na Rádio da Juventude. De eleição e pra nós não passa raiva. Conheço uma outra campanha e sei que essa não falha. Bota Lula na eleição e boicota os canalha. A gente se organiza e aposta na batalha.

tendríamos libertad, cómo tendríamos dignidad, cómo desearía yo, cómo desearía el amor. Cuando tendremos la democracia, cuando tomemos la burocracia, cuánto desearía yo. A agricultura familiar produz 70% dos alimentos do país e emprega quase 75% dos homens e mulheres do campo. Responsável pela segurança alimentar dos brasileiros, ocupam, no entanto, apenas 25% da área agrícola do país, equivalente ao estado de Minas Gerais, apenas um dos 26 estados do Brasil. Já os grandes proprietários e o agronegócio, que se julgam responsáveis pela modernização do campo, com quase todas as terras, produzem apenas 30% do que chega à nossa mesa. Então, quem é o atrasado e improdutivo? Stolt och le, för jag aldrig blev mer. Rádio Feira, aqui na Vila Margarida. Temos informações fresquinhas, cultura, conscientização. Vem dar sua opinião, vem! Isso aí, galera. Rádio da Juventude. Alô, alô. Rádio da Juventude aí, hoje na... A nossa Rádio Feira aí na Vila Margarida. Onde o povo está. A gente fala um pouco também da questão lá na Palestina, né? Que a gente está vendo aí na mídia. E para variar, eles dão as informações sempre de uma forma tendenciosa, né? Principalmente se tratando de um conflito tão grave, né? Uma situação de guerra mesmo. É sempre ruim, né? Para que lado quer que seja. E a gente percebe uma tendência muito favorável aí à política de Israel, do país, do Estado de Israel, que é diferente, não é o povo judeu, né? Apesar que uma parte considerável do povo judeu compra essa ideologia de guerra. Limpeza étnica mesmo. E a gente é importante lembrar, né, o que o povo judeu sofreu na Alemanha durante o nazismo, que foi o Holocausto, né, onde eles foram muitos dizimados mesmo, né? Torturados, dizimados, de forma assim muito cruel. E é muito triste ver que pessoas desse mesmo povo hoje promovem isso contra o povo palestino. Para a gente até procurar entender o quanto que é uma questão que não independe do povo, da pessoa, né? Uma questão de deturpação mesmo dos valores humanos. Isso aí está sujeito a acontecer com qualquer povo, né? Então, se o povo alemão naquela época dizimou os judeus daquela forma cruel, hoje é o povo judeu que está fazendo a mesma coisa com o povo palestino, né? Então, independe do povo. Por isso que a gente não tem que se exaltar. Ah, é o povo brasileiro, é isso, é aquilo. Ou para o bem ou para o mal, que é bom, que é ruim. A gente é gente, né? A gente somos todos seres humanos. Então, o que acontece lá, infelizmente, né? Parece que eles não têm a memória do que foi o massacre do povo judeu. Hoje eles estão... Os judeus massacrando os palestinos, né? E, assim, a gente sabe que isso não é a postura de todos os judeus. A gente sabe que, como não foi de todos os alemães na época do nazismo, né? A gente sabe que existe uma política que vem de quem está no mando do governo, de quem está no mando da política, das classes militares, né? Interesse muito forte dos Estados Unidos da América também de vender arma, de ter controle político na região, né? Então a gente sabe que o que eles estão sofrendo lá não é essa coisa tão como é passada de ódio de um povo pelo outro. Atende muito mais interesses que são hoje da sociedade capitalista mesmo, né? E quem comanda isso tudo é os Estados Unidos da América, assim. É eles que estão por cima, né? Por mais que tenha essa postura do poder local do Estado de Israel, mas o apoio que eles têm dos Estados Unidos é justamente por conta disso. Eles querem vender, eles querem manter a indústria da morte, né? O mercado mundial de armas e drogas é comandado pelos Estados Unidos, né? E então o que eles sofrem lá, se a gente for ver por esse lado, não é diferente do que a gente sofre aqui com a questão, os conflitos, né, do tráfico, da violência policial, né? O interesse deles é vender droga e arma, é isso. Assim, interesse lá, nesse caso, não é diferente daqui. Lá ainda tem um agravante na região em relação ao petróleo também, né? Porque lá eles têm comando. Aqui eles já compraram mais da metade da Petrobras, não precisa fazer isso, né? Lá eles querem comandar o petróleo, principalmente dos países árabes, que não tem países que ainda não passaram todo o controle para eles. Que, metade do petróleo, né, mundial está lá, mais de metade do petróleo. Então, é muito interesse que tem aí, né? Eu acho importante ressaltar, Rodrigo, que assim, parece que é uma coisa distante. Ah, a Palestina está lá do outro lado do planeta. Mas essa solidariedade tem que partir de todos os lugares do mundo, porque o que está se fazendo é um crime, não é contra os palestinos, é contra a humanidade, né? Não precisa andar muito na internet e tal para você ver fotos que são absurdos, assim, né? Como é que você imagina um Estado, né? O Estado no sentido de um governo, né? Promover um massacre como está promovendo. Então, acho que todos nós temos que nos indignar e todos nós temos que nos manifestar dizendo que não a isso, a esse absurdo, né? Não é uma coisa deles, não. Isso é contra a humanidade. Então, todos nós temos que nos indignar e pressionar para que Israel pare com esse absurdo aí. É bom também contextualizar ali a questão, que a gente pensa, tá em guerra, tá, mas quais as causas, né? Como é que se formou, né, esse estado de guerra que a gente vê hoje, né? A gente sabe que o povo judeu sempre foi um povo que nunca teve estado, né? Nunca teve um país, né? Nunca teve um território onde eles se fixassem, né? Então, depois do Holocausto, né, como o Rodrigo falou aqui, do nazismo e tal, ficou acordado entre as nações mais ricas, né, do mundo, de estabelecer um território, né, dar um território como forma de compensar, entre aspas, o Holocausto contra o povo judeu. E, necessariamente, por questões religiosas, escolheram a região ali da Palestina, como uma região onde o povo judeu deveria tomar o território e se fixar. Que seria, né, um território que não tinha ninguém habitando e tal. É, né? Mas como ninguém habitando? Claro que tinha. É claro que ninguém habitando significa que existem milhares de pessoas pobres que moram nesse espaço, que não tem nenhum poder de compra, poder monetário para reclamar alguma coisa. Então, e são povos que essas nações, as nações grandes, né, do capitalismo, queriam que esse povo fosse mesmo exterminado, fosse retirado do território para ceder lugar aos judeus. E então a gente percebe que o território palestino após a Segunda Guerra Mundial era muito grande comparado ao que é hoje. Hoje é praticamente nada, por conta de toda essa política de tomada do território, né? E a tomada do território não é uma coisa pacífica. É uma coisa que vai gerando guerras e guerras, e a guerra vai até hoje, né? Hoje, ainda nós temos o estado de guerra há mais de quase 100 anos, né? Então é bom a gente perceber que as coisas, né, o toma lá da cá dessa guerra não vem do nada, né? Ela tem as causas, e as causas são sempre desfavoráveis ao povo palestino. E o que está acontecendo lá hoje também, né, que nesse meio desse massacre aí, até Israel cortou o suprimento de água, né, dos palestinos e tal, né? Israel controla a maioria do abastecimento lá dos territórios palestinos, e tá quase uma semana sem água agora, o pessoal, não, né? Controlam quem, qual localidade pode ter escola, qual não pode ter. É tudo refém do Estado de Israel. Se passa, né, de fronteira. Você pode passar de um lugar para outro, né? Toda de autorização para trabalhar, né? Abastecimento de alimento. Então, é uma ditadura, né? De um Estado, né, do Estado israelense contra a população palestina. É isso aí, fala, galera. Aí a gente pode, trazendo, né, toda a discussão para cá, para nossa realidade daqui também, a questão que a gente do lixo, né, que a gente vê espalhado aí na cidade, ou vai falar depois? Aí a gente pode colocar a música agora, depois a gente passa para essa questão. Vamos ouvir uma sequenciazinha agora de samba aqui, atendendo a pedidos, Fernando aqui. Falou, pô, tá faltando samba aqui pra gente tocar lá. Vamos ouvir então uma sequenciazinha aí de um samba, sambas das antigas, de primeira aí, aqui na Rádio Feira, a Rádio da Juventude. Eu sou o Cildo, de Fortaleza, Ceará, e estou ligado na Rádio da Juventude.

você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser. E esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá. Samba que eles querem, eu tenho. É samba que eles querem, lá vai. É samba que eles querem, eu canto. É samba que eles querem, nada mais. É samba que eles querem, eu tenho. É samba que eles querem, lá vai. É samba que eles querem, eu canto. É samba que eles querem, nada mais. Rio de Janeiro, todo mundo vai de samba, a pedida é sempre samba, eu também vou castigar. Lá vai, lá vou eu, samba, somente o samba, a ordem é samba, de nada mais. Lá vai, lá vou eu de samba, somente o samba, a ordem é samba, de nada mais. Se é samba que eles querem, eu tenho. É samba que eles querem, lá vai. É samba que eles querem, eu canto. É samba que eles querem, nada mais. Rio de Janeiro, todo mundo vai de samba, a pedida é sempre samba, e eu também vou castigar. Lá vai, lá vou eu de samba, somente o samba. Eu de samba, somente o samba, a ordem é samba, e nada mais. Lá vai, lá vou eu de samba, somente o samba, a ordem é samba, e nada mais. É samba que eles querem, eu tenho. É samba que eles querem, lá vai. É samba que eles querem, eu canto. É samba que eles querem, nada mais. El verso es una paloma que busca donde anidar. Ai, vamos rindo. Mano, mano, esse ilustra. Rádio Livre? Não, não. Não derruba avião. Não sei, não usamos não, isso. É? Eu ouço porque eu cansei, mano, do mais do mesmo. É, mano, isso. Ela quebra essa coisa da grande mídia, de centralizar a informação. Viva a Rádio Livre! Devia ter uma em cada bairro, no mínimo, certo, mano? Salve galera, vamos pro último bloco aqui, da Rádio Feira, aqui nesse sábado de sol aqui hoje, né? É, a gente vai discutir agora um pouquinho da questão local aqui de São Vicente, como é que tá, bem? É, questão do lixo, né? o lixo espalhado aí já há anos que a gente tem esse problema aqui, né? E... Fernando, antes de até de fazer um comentário, queria chamar a galera que está passando aqui, que também está tendo problema com a questão da coleta de lixo, também quiser dar um salve, quiser falar da situação no seu local, onde está, então pode vir aqui, o microfone está aberto. Aí vamos comentar, né? Dizer, né, primeiramente, que essa questão da coleta de lixo, como você está dizendo, né, é um problema já antigo, né, e que é mais um reflexo da questão da privatização, né, dos serviços públicos e tal, que se fala tanto, não, o setor privado consegue dar mais conta das coisas, né, mais eficiente, porque tudo é burocrático quando é do governo, está aí a prova, né, porque empresário nunca vai fazer as coisas para beneficiar a população, vai se beneficiar para si próprio. E aí a gente vê a forma seletiva de tratar as coisas, né? Porque a gente vai lá pra praia e a gente vê se tem lixo espalhado na rua. Tem lixo espalhado na rua, na praia ou não? Aqui tem. Por que que aqui tem? Pois é, porque, né? A gente vai lá mais pra frente, lá pro México, pra outros bairros bem mais Saquaré, afastados, ali. A gente vai ver quanto lixo tem na rua, né? E por que que na praia não tem, né? Porque é uma forma seletiva da empresa que é contratada, né, para prestar esse serviço, selecionar qual bairro que ele vai coletar mais, qual que não vai coletar. E a própria prefeitura, né, já tem essa disposição de tratar as coisas dessa forma, né? Ô Fernando, normalmente quando já está funcionando, vamos dizer, sem greve, sem nada... já é uma exclusão, porque lá na centro, nos bairros nobres, tem coleta de lixo todos os dias. Aqui é 3 vezes por semana. Então, se você faz alguma... você acumula lixo no fim de semana, se você não põe na segunda-feira, só na quarta-feira, né? E nos outros bairros tem de segunda a sábado todos os dias. Então, já... isso quando não tem greve. E o catatreco também, que não passa, né? Aqui, não sei, tá passando. Passa uma vez por semana. E lá, mas lá no centro, na praia, tem mais frequência. É só você ligar que eles vão. É. Eu convido novamente as pessoas que estão passando aqui, quiser falar da situação do lixo no seu bairro, no seu local, né? Fica à vontade, o microfone está aberto aqui. E falar um pouco também da própria situação agora da greve, né? Que segundo as informações que a gente recebe, né? Vamos recebendo por aqui as informações, é um reflexo da greve que já teve no mês passado, né? Houve um dissídio, foi decidido pela justiça, de 12,5% de aumento para os trabalhadores da limpeza. E a Terracom, que é a empresa que está assumindo isso agora, que é privatizada, né? Simplesmente não quer pagar. Fala, não, vou dar 10% só porque eu quero. A justiça mandou, quer dizer, vai a gente descumprir uma ordem da justiça. Entendeu? Mas os caras podem, é uma empresa grande. E entendeu? Esse é um problema que já vem de 2 anos atrás, até mesmo antes da gestão do atual prefeito, né? Que ele já pegou já tinha... essa questão da empresa não querer pagar e tá com problema de pagamento atrasado de salário, há meses atrasado, muitos meses atrasados, e vem se arrastando desse jeito. O atual prefeito também não deu nenhuma solução para esse problema e as coisas vão ficando do jeito que tá, né? Gente, é um absurdo, porque se tem um dos maiores gastos que qualquer prefeitura, não só de São Vicente, tem... é a questão da coleta de lixo, cara. É onde saem as maiores verbas para o poder privado, é a questão do lixo, né? O valor que a prefeitura repassa para poder empresas fazerem isso. Então, não tem desculpa. E a Terracom trabalha em toda a Baixada. Todas as cidades da Baixada, praticamente, é a Terracom que faz a limpeza. Então, os caras têm dinheiro para cacete. Não é desculpa, com certeza, não é falta de dinheiro que eles estão tendo para poder pagar os funcionários. É uma questão de poder político. Nós somos a empresa que comanda aqui, não vamos pagar e que se dane. E aí os trabalhadores... entram em greve com justiça, né? Com razão. E muitas vezes a gente tem que fazer essa reflexão também de... aí a gente vê o lixo na rua e muitas vezes a pessoa não entende esse jogo político que está por trás. Porque a culpa não é do lixeiro. A culpa não é do cara que está fazendo greve e está lá. A culpa é da empresa e da prefeitura, que não pagaram o salário do lixeiro, não estão destinando verba para fazer o funcionamento da coleta corretamente. A empresa, né, que não paga o valor que tem que pagar, que a justiça mandou pagar, e a prefeitura que fica lá simplesmente dizendo, não é a gente, mas sim, e a responsabilidade que os caras têm? A prefeitura e a empresa querem jogar a culpa para os trabalhadores. Aí fica a guerra de trabalhador para trabalhador. A gente colocando culpa no lixeiro, né? E eles ficam lá, a prefeitura e a empresa fica lá tranquila, sossegado, tomando um suco de maracujá. Né? É então, eu acho que é assim, a população tem que se organizar mesmo para questionar tudo isso, reivindicar que a gente tem que ter um sistema não só de coleta de lixo, mas de infraestrutura urbana decente para as regiões de periferia. Não só para o centro, não só para a praia, para a biquinha. A gente precisa ter a infraestrutura aqui nos bairros mais afastados. A gente também paga imposto, a gente tem tudo isso. Então é uma coisa que a população tem que se conscientizar e não achar que é tudo normal. Só porque a gente está num bairro mais afastado, a gente tem que aceitar que aqui as coisas são piores ou são mais desleixadas. Não, a gente tem que cobrar. É, cara, e é aquilo, né? Não tem jeito. Se a gente não pressionar, a coisa não vai, porque tenho certeza que na porta do Billy tá passando o lixeiro. É o seguinte, cara. É que nem quando você contrata alguém pra fazer um trampo na tua casa, pra pintar e tal. Se o cara começa a embaçar, começa a não ir, tu contrata uma empresa, a empresa contrata um cara pra ir lá pintar a tua casa. Aí o cara não vai porque a empresa não pagou. Tu vai reclamar com o trabalhador, tu vai reclamar com a empresa. Fala, não, eu te paguei, mano. Você tem que mandar. Te vira, problema teu. E a prefeitura não tá fazendo isso e a gente não tá fazendo isso com a prefeitura. Então também, se a gente não pressionar, a prefeitura tem responsabilidade. Na lei diz que quando você tem um trabalhador terceirizado, você tem a responsabilidade fraterna, alguma coisa assim que chama. Então eles também têm que obrigar a empresa a cumprir o que está na justiça e fazer os trabalhadores poderem voltar e ter o serviço normalizado. A obrigação é da prefeitura, sim. A prefeitura é que fez o contrato, né? Então ela que optou por fazer uma contratação de uma empresa terceirizada, ao invés de ter dentro do seu quadro o pessoal para exercer a função, né? No caso, que é de catar o lixo. E essa questão do lixo, esse tipo de situação é interessante para a gente ver o quanto, né, que as pessoas, os trabalhadores desse setor são importantes. A gente... infelizmente tem um modelo aí de consumo que ele produz muito lixo simplesmente no fato da pessoa estar comprando algo, a embalagem já é um lixo, né? Às vezes tem algumas coisas que a pessoa consome que tem um descarte, gera um descarte muito grande. Então isso também é um elemento de reflexão. Quando a gente vê hoje, um dos movimentos que está melhor organizado no Brasil é o movimento de catadores. E são trabalhadores dessa área, né, que tem uma função ainda mais, ainda mais importante, que é de transformar esse descarte, esse lixo, né, que até esse aquele claro. Momento que ele cata ali é lixo ainda, transformar em material reciclado, né? E assim, muitos catadores se organizam sem receber nada. Isso é uma coisa que já vem de muitos anos, né? Quando a gente, lá no tempo das nossas avós, já tinha os catadores de vidro. Minha avó era, né, catadora. Então, depois, né? Gente, todo mundo aqui conhece pessoa que cata papelão, cata latinha. Né? Então, muita gente sobrevive essas pessoas com essa fazem renda. Isso, trabalham, vivem disso, né? Sem precisar de ter uma prefeitura que paga. Né? Isso é muito legal para a gente refletir o quanto que tem o nosso lixo, ele tem valor, né? E o quanto que a gente pode contribuir também para reciclar mais esse lixo. Por outro lado, também... a forma como o governo trata a questão é ainda uma forma muito retrógrada mesmo, né? Porque são trabalhadores de uma área muito importante da questão ambiental na cidade, né? Questão ambiental não é só uma coisa da floresta, entendeu? A gente tem que viver num lugar, num ambiente bom, não é uma coisa separada, né? Não é só uma reserva lá, é ambiente e aqui não é. Não, aqui é ambiente também. É o nosso ambiente, é o lugar onde a maioria das pessoas está vivendo hoje, é o ambiente urbano. E assim, a questão do lixo, ela é crucial, porque A gente, a partir do momento que tem trata o material que a gente leva para casa de uma maneira mais responsável, a gente produz menos lixo, né? A partir do momento que esse lixo está lá descartado na rua e uma prefeitura, né, como a de São Vicente, como outras, ela acha que não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo, né? É uma questão muito grave, porque todo o sistema de produção ele tem uma cadeia que chega no consumidor, né, com um material lá que depois vai virar lixo, que a gente em casa muitas vezes não tem como, transformar aquele material e dar uma finalidade para aquele material. Então, quem produz também é responsável, né? Que é outra coisa também que a gente não cobra. As empresas que, por exemplo, as empresas que colocaram garrafa PET no mercado, elas são responsáveis por todo o dano que está sendo causado ambiental com a garrafa PET. Tanto, parece que é muito distante, né? Lá no mar, no meio do mar, né? Tudo. Lá é uma produção absurda. Então, e aí a gente aqui tem uma série de problemas com inundação que é causado por garrafa PET, né? Então não é assim. Acontece aqui, né? A conversa reflete aqui. É aqui onde a gente vive, né? O ambiente ele não está fora. Ele não é a floresta, não é o mar só. É aqui onde a gente vive também. E assim, qual é a responsabilidade que essas empresas têm a partir do momento que elas deixam de ter uma garrafa retornável e investem na garrafa PET, né? Elas não são responsabilizadas. E aí até a prefeitura, quando ela põe um serviço para catar, ela pega o dinheiro do nosso bolso, não é dessa empresa, né? Verdade. Então essa questão do lixo ela é uma questão muito profunda hoje, num modelo de produção que produz muito lixo, né? Então, volto a convidar as pessoas que estão passando, quiser comentar a respeito da coleta de lixo, né, da situação que está vivenciando no seu local, no seu bairro, na sua rua. Está aberto aqui quem quiser falar. Na verdade, essa questão que você está, como você estava falando, Rodrigo, ela tem vários níveis de discussão, né? Nós estamos num nível mais superficial, que é a falta da coleta de lixo nesse momento aqui, que de fato, assim, é um serviço que a prefeitura tem a obrigação de prestar, né? Não vamos questionar isso. Que não presta, que tem diferença, como disse o Fernando, aqui é de um jeito, lá no centro é de outro, no bairro, na Vila Valença, em outros bairros mais ditos nobres é outro, né? Mas também tem essa questão da nossa responsabilidade e da responsabilidade das empresas também, né? Acaba que a gente vai chegar numa discussão de consumo consciente, né? Acho que um grande exemplo é a questão das fraldas descartáveis também, que geram praticidade, mas, né, o que a gente faz com esse mundo de fralda descartável que não é biodegradável, que vai se acumulando e, né, vamos imaginar quanto bebê não tem por aí, quanta fralda por dia não vai para lixão, né? O que você faz com isso se não tem o que tratar? Ela não tem destinação, né? Então, parece que não, é só eu quero ter praticidade com meu filho, mas um a um, né, a coisa vai ficando insustentável. Pra gente ter ideia, se quando acontece uma falta de coleta, a gente começa a ter ideia, mas se, por exemplo, uma pessoa pegar o lixo que ela produz em casa, ela resolver durante um mês deixar o lixo num ambiente da casa, num cômodo da casa, ela vai ficar assustada com a quantidade. A família que consome ali, ela vai ficar assustada com a quantidade de lixo que produz, né? Não precisa passar isso, não. Se um fim de semana que fica sem coleta, você não tem mais o que fazer com aquilo, né? A gente sabe porque aqui, um fim de semana, você não tem, né? Se você sujou alguma coisa da sexta-feira à tarde em diante, só na segunda-feira que vão recolher, né? Vamos... Tem mais alguém aí? Tá disposto? Quer falar da sua... Como vai vendo essa questão da coleta de lixo? Né? Dole uma, dole duas, dole três... O pessoal que tá passando aí, você quer falar? Então, bom, deixamos um recado aí, né? Acho que agora vamos fazer às vezes... Tava falando com o Rodrigo aqui que o Fernando tava falando dessa questão aí do caminhão do lixo que passa na orla e não passa aqui, né? que é uma forma aí que da prefeitura fazer a coleta seletiva, né? Elas escolhem os bairros que quer fazer a coleta do lixo, né? Então essa é a verdadeira coleta seletiva que acontece. Seleciona aqui. Onde fica limpo e onde fica sujo. É, quem tem os bairros de gente que tem dinheiro, coleta o lixo, né? Quem não tem, pode esperar um pouquinho mais. Né? Tem menos lixo, né? Consome menos, é pobre mesmo, né? Eles passam... Aproveitando. Essa é a coleta seletiva, por exemplo, que eles, quando eles falam na campanha, ah, vamos fazer a coleta seletiva e tal. Se ele fala, se chegar falando na campanha eleitoral isso aí... De coleta seletiva é mais essa aí, né, que a gente tava falando. Tem a coleta seletiva ideal, que é aquela que você, né, coleta orgânico, plástico, tudo para reciclagem e tal, que é bonita, que eles não fazem, e tem a coleta seletiva real, que é selecionam os bairros que eles vão fazer a coleta, né, então o bairro do rico eles fazem, bairro de pobre eles não fazem. Márcio. Não, só uma coisa, teve outras, é uma constante, né, essa questão do problema com lixo, com coleta de lixo, com essas empresas também que não quer dar aumento e o pessoal acaba, ou não paga o salário mesmo, as prefeituras, e o pessoal acaba entrando em greve e tal, e as cidades ficam um caos. Uns anos atrás eu lembro que o pessoal numa cidade começou a jogar lixo na porta da prefeitura, da Câmara dos Vereadores e tal, então... Pra pressionar. Pra pressionar, né? Pra mostrar a urgência da situação, né? Então, pô, fica uma sugestão aí também, né? A situação fica ideia, feia, né? Assim. Fica a dica. Começar a jogar lixo lá pra ver se... Aí vai ter coleta. Aí eu aposto que o pessoal vai fazer de tudo pra normalizar a situação, né? É isso aí. Bom, vou chamar pela última vez. O pessoal que tá passando quiser falar sobre a questão da falta da coleta de lixo aqui. Se alguém quiser... Dá um alô, o microfone está aberto aqui, só falar, né? E, bom, acho que, assim, uma coisa que é importante nessa história toda, como o Rodrigo falou, acho que a gente tem que ir transformando as coisas aos poucos, né? Então, vamos aproveitar, né? Vamos tirar algo positivo disso que é negativo, né? De reforçar essa questão da separação do lixo. Né? Vamos separar, não precisa misturar a casca de banana com o saquinho que veio a banana. Vamos deixar as coisas separadas e, ainda mal e porcamente, tem uma coleta seletiva que acontece no bairro uma vez por semana, mas também tem os carrinheiros que passam. Não precisa nem esperar chegar a coleta seletiva. Passa o carrinheiro na rua, deixa lá separadinho pro cachorro não pegar, mas os carrinheiros vão e pegam, né? Quando a gente isso separa ajudar, o lixo, né? Né? Vai, ajuda isso que já existe espontaneamente há muitos anos, né? Se a gente deixa o lixo lá limpinho, separado, entendeu? Uma garrafa, um plástico, o próprio pessoal que vive da coleta vai lá e vai pegar, entendeu? Por mais que não tenha... Alguns lugares tem coleta organizada, tem movimento organizado dos catadores, não é todo lugar, mas aonde não tem, tem alguém que faz isso. Sempre tem um alguém carreiro que passa tem e alguém pega. Que vai olhar lá no lixo. Tem gente que vive catando coisa no lixo, inclusive, né? Infelizmente, nessa situação. E eu garanto que é muito melhor para essa pessoa encontrar o lixo separado também. Fora que se você, às vezes, mistura algum material com lixo orgânico, você perde esse material, né? Então, não custa nada, né? Faz duas lixeiras lá, dois saquinhos separados, né? O que for lixo seco de um lado, lixo úmido do outro, já ajuda bastante o pessoal... Né, os carrinheiros, o próprio quadro seletiva e tal. Acho que. Opa, quer dar um salve aí? Seu nome, por favor? Seu nome? Essa camisa que você tá vestindo veio do Rio de Janeiro. Gentileza. Como que é? Veio do Rio de Janeiro, né? De Madureira, algum lugar ali, não sei onde que você pegou ela. Mas o incentivo de vocês é internacional, não tem como. Foda-se a Copa, foda-se. Você vai deixar passar alguns. Porra, não passava ninguém. O Brasil ia de um hotel pro outro. Não passava ninguém, passava alguém? O Brasil ia pra um hotel pro outro, passava alguém? Não passava ninguém. Só passava uma pá de cara de cabelo branco. E quando tinha... Não. Quando é data FIFA, meu amigo. tinha dois jogos fora do país. Aí há duas datas tinha o presidente do Santos, tinha o presidente do Corinthians, tinha o presidente do Palmeiras. Nada nos aborrece. Eu achei que é aquele negócio, né, pô? Você vai treinar a tua seleção com três caras no meio de campo? Essa é a piada, pô. O Santos já tá em quinto lugar. Quinto lugar no campeonato. Estamos esperando o Fluminense. Esperando o dinheiro também do Cícero, né? Que não chegou. O Fluminense comprou o Cícero. Mas não chegou a metade ainda. Não sei se chegou a metade, chegou tudo. Tô esperando aquele milhão. Não, o Robson de Souza, do Parque Bitaru. Não, vai pro Flamengo. Ele não é louco, pô. Não vai receber no Flamengo. Ninguém recebe no Flamengo. Pô, não. Sou Pelé. Quando for contra o Corinthians, e o Dinei é pá, pá, pá. Quando for contra o Palmeiras, o Edmundo é pá, pá, pá. A história do Santos tem que conhecer e tem que... Salve Jorge. Qual que é o seu nome, cara? Teu nome? Eric Batista. Falou, Eric. É isso aí, o microfone tá aberto aqui, galera. Quiser falar do que quiser aqui, estão falando do lixo, mas quer falar de outra coisa também. Fica à vontade aí, velho. O parceiro tá falando ali, quiser dar um salve aqui. Chega aí. Aí. Essa camisa que ele tá aqui, o locutor, veio lá do Rio de Janeiro. Gentileza, isso, aquilo. É do Rio de Janeiro ou não é, meu compadre? É do Rio de Janeiro, sim. Lá do quê? Do... Pô, não. Tu foi lá sim, pô. Tu foi lá. Não, pô. São Cristóvão o quê, pô? Tu foi lá... Põe a música aí, tem uma música pra... do... A música. A música do Gentileza, que foi... Lá no Rio. Que foi feito pelo Gonzaguinha. Não, tem a música do Gonzaguinha, que é original. Ah, é, ela fez também, mas tem a música do Gonzaguinha, que conta a história do Gentileza. Vamos colocar aqui, pô. Que é isso, que ele conta a história. Gentileza, ele perdeu a família num circo lá em Niterói, que é de onde eu venho. Eu tenho os meus mais velhos aí. Fluminense? Não, eu sou Flamengo. Ah, é. Então, e aí, ele perdeu a família no circo. Ele perdeu a família. E o Gentileza, ele começou então a... pregar isso, né? Junto às pessoas que elas precisam realmente se amar umas às outras, né? Ele falava muito isso dessa doação que uma pessoa tem que ter pela outra, né? Uma pessoa que trouxe uma mensagem muito legal. Depois de tudo, sim, que ele passou, e que... ele começou a fazer pinturas, né? Também... falando sobre o amor, sobre gentileza, muito legal. E a prefeitura do muito Rio, legal, estupidamente, começou a apagar as coisas que os caras escreviam, né? Bom. Vamos ouvir. O Mimil tá pedindo pra me pedir um samba ali, que quer cantar. Chega aí, Mimil, Madureira, da Vila Margarida, e Pai Pum. Não sei. Vai. O Bezerra das... Bom, galera, vamos aproveitar aqui o embalo então para encerrar a nossa participação aqui. Muito obrigado ao pessoal que passou aqui, que ouviu, que, né, entre idas e vindas aqui na feira, viu a gente por aqui, ouviu um pouquinho do que a gente falou, ouviu o som, pediu música, né, deu sua mensagem, o Eric aqui, Dona Ana Maria também veio mais cedo. Então vamos ver, né, pedir pra galera também aqui se despedindo aqui, ó. Nós estamos em quatro... Né, nós estamos em quatro pessoas aqui tentando fazer essa brincadeira. Né, então, eu sou o Guilherme... A Rádio Feira é uma coisa... a gente mantém aqui por vontade própria mesmo, não tem patrocínio de ninguém, nem a gente quer. A gente vem aqui para realmente trazer um debate aí na praça, na feira aqui. E aí a gente vai se despedindo aí, até a próxima, né? Passar agora o telefone aqui pro Márcio também, falar. Agradecer o pessoal aí que acompanhou e o Narciso também, né? Você deu ponto aqui, sempre parceiro nosso. E é isso aí, fica esse recado, né? A eleição tá vindo aí, a gente parar de ficar tendo esperança em nos parasitas de sempre aí e tal. E é isso aí, galera. Valeu. Dá um salve aí. Próximo sábado que a gente chegar, colar aí. Pessoal também tá convidado aí pra comparecer, falar. Microfone aberto pra todo mundo. É isso aí, é nóis. Falar de eleição aí. O cabeça da Vila Margarida do Baroto Simão tá aqui. Salve, Jorge. Fala de eleições? Eleições não, né? Pelo amor de Deus. A melhor... Na tua cara de todo mundo, ia ser o quê? Ninguém entrar no colégio pra votar. Entendeu? Isso aí ia ser a melhor coisa que o brasileiro ia... apresentar para uma sociedade. Apresentar, pô. Porra. Porra. Você é brasileiro? Você fica lá. Os caras vão jogar bala de aço. É, todo mundo pega dinheiro na política aí, pô. E aí, pessoal, não pode não? Vamos tomar a bala de borracha no peito no dia da eleição, pô. E aí? Não é não? A Dilma tá com 280 milhões com 11 minutos. Na Rede Globo, em tudo que é lugar. Tem o Aécio Neves, que o tal de Ronaldo lá, né? Todo mundo pensa que é o rei. Pegou dinheiro da Copa do Mundo. Agora tá contra ela. Não sei. Pode falar. É dia de feira. Há anos atrás, uma família inteira morreu no circo em Niterói, um incêndio. Aconteceu e morreram muitas pessoas. Eu falo nessa família especial porque, evidentemente, o pai sobreviveu. E até hoje anda pelas ruas do Rio de Janeiro, cabelos compridos, roupa branca, um estandarte, pregando o amor entre as pessoas, pregando atenção, pregando carinho. Seu nome é Gentileza. Dizem que é um louco. Eu digo que é um profeta. Porque já dizia isso. Calmamente, sempre. aos humanos, bichos, plantas, terra, terra, vossa mãe. Oh, aê, oh, oh, oh, oh, aê, aê, oh, aê, aê, aê, aê. Apodrecido, de modo que se possa dizer nada presta, nada presta. Nem todos derrotados, de modo que não dê pra se fazer uma festa, uma festa. Encontrar, perceber, se olhar, se entender, se chegar, se abraçar e beijar e amar, sem medo, insegurança, o medo do futuro. Sem medo, solidão, medo da mudança. Sem medo da vida, sem medo das gentilezas do coração. Fui morto pelas ruas. As palavras.